casal norte-americano Indra Dunes e Aaron Coyce, que assinam como Peaking Lights. Este é, sem dúvida alguma, um dos grandes discos de 2011, pelo menos para nós aqui na Orelha Extra. Chama-se 936 e desta vez resolvemos experimentar este Birds of Paradise, a versão dub. Os Peaking Lights, no início da primeira de 2 horas de Orelha Extra. Olá, bem-vindos sejam. Extra no ar através da Rádio UFSCar 95.3 FM e o streaming direto em radio.ufscar.br, isto à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas no Brasil, em Portugal, na RUC 107.9, RUC.pt, na Rua 102.7, Rua.pt e na Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net, e a partir deste sábado mesmo vamos estar no ar também na Rádio Porto Alegre, que resolveu acolher estas 2 horas e que podem sintonizar através das duas frequências da referida rádio 100.5 e 104.5. O streaming desta encontra-se em radioportalegre.pt. Estão dadas as boas-vindas através dos Peaking Lights e, para continuar também já de seguida, os Tune Yards de Meryl Garbus, o último, O Kill. O tema, Killer. Can't you kick me something that will keep me whole? A thing about the world is right. And even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm a new kind of woman, I'm a new kind of woman, I'm a don't take shit from new kind of woman. So buckle up, cause we're gonna move fast. Driving through things that you gotta get past. Buckle up and I buckle up tight. Hear a scream, hear a sound in the dark of the night. But right or wrong, I'm a new kind of killer. Right or wrong, we're killer. Can't you give me something that will be a thing about the world is right. And even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm a new kind of woman, I'm a new kind of woman, I'm a lemon, I'm a black, I'm a new kind of woman. Fuck her up, cause I'm gonna come quick. Chicka-chicka-chicka, I'm making you sick. All my violence is hearing the sound. Singing it, cause she should go down. Ready or not, I'm a new kind of killer. As quick as you can, the danger is coming, it's coming on strong. Take my hand and we'll sing along. Can't you give me something that will keep me whole? The thing about the world is right, and even if you can't tell, then something that will soothe me. What's wrong? Thank you. excelentes álbuns que 2011 dos Deus, 936 dos Speaking Lights e depois este O Kill pelo projeto Toon Yards. O tema destacado foi Killa. Não se esqueçam que hoje é dia de termos por aqui Ondina Pires com o Vox Hertz e com uma semana de atraso também iremos ter a presença de Francisco Ribeiro e o seu Espalha Brasas. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man goes? See how it on my own. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. são suecos e chamam-se The Amazing. Têm por lá dois membros que pertencem a essa fantástica outra banda sueca, os Dunion, Reine Fisk e Johan Holmgard. Este último também nos Life on Earth, onde está um outro Dunion, Matthias Gustafsson. Não fiquem confusos, são tudo ramos de uma excelente árvore, no caso os Dunion, de onde vieram, como dissemos, estes The Amazing e também os referidos Life on Earth. Para os The Amazing é o terceiro, se não nos falham as contas, último trabalho, chama-se Gentle Stream, em nossa opinião também o melhor. Ficou o tema que lhe dá título e vamos escutar, porque não, um outro International Hair, The Amazing. anos de trabalho para estes suecos The Amazing, chama-se Gentle Stream. Ficaram dois temas, o que lhe dá o título, e depois este que acabamos de escutar, International Hair. The Amazing, que partilham membros com uma outra excelente formação da Suécia, os Dunion. E como falámos deles, temos por aqui uma peça de coleção, são 5 discos de vinil 7 polegadas que trazem os instrumentais do último trabalho dos Dunion, o álbum que saiu em 2010 e de título Skitty Alt. Vamos ouvir precisamente 2, Ogdalstoppen e Marken Lag Steel. Esta peça de coleção, estes 5 discos de 7 polegadas, chamam-se Skit e Alt Instrumental, os Dunion por aqui. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Peça de coleção limitada a 500 exemplares, 5 discos de vinil numa única caixa, com os instrumentais do último álbum de originais de 2010 dos suecos Dunion. Chama-se Skitty Alt Instrumental. Por aqui ficaram dois temas. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Agora, para além da Rádio UFSCar no Brasil e em Portugal, da RUC Rua e Castrense, a partir deste sábado e nos próximos, assim esperamos, entre as 21 e as 23, também na Rádio Porto Alegre, 100.5 e 104.5 e o streaming em radioportoalegre.pt. Não se esqueçam também que o nosso podcast encontra-se em www.orelhaextra.com e o nosso contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. E agora chegou a hora de termos por aqui sempre a opinião abalizada de Ondina Pires no Voxerts. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Saudações, Vox Hertz. Orangotangos, rinocerontes e outras histórias. 2. Continuando na senda ecológica e ambiental, hoje vamos falar sobre espécies animais em extinção. E não vale a pena dizer que os animais selvagens não interessam porque estão longe e porque não são tecnológicos e porque passamos bem sem eles, etc, etc. Pois bem, sem a fauna e a flora equilibradas na cadeia ecológica, o ser humano não vale um tostão. Quando não existirem quase florestas nenhumas, água potável, mamíferos e pássaros que comem insetos nocivos à agricultura, oceanos saudáveis, plâncton e bancos de coral, então estaremos irremediavelmente mortos. Não falta muito tempo para isso. As marés vermelhas causadas por uma alga altamente tóxica para o plâncton e para os peixes, bem como a proliferação de pragas de medusas, são um claro aviso para os tempos que se aproximam. O preço que a China tem pago pelo seu acelerado crescimento económico é tornar-se um dos países campeões da poluição. Como quase toda a energia que usa é produzida pela queima de combustíveis fósseis, o país abriga hoje 16 das 20 cidades mais poluídas do mundo. Como se não bastasse a poluição no ar, os chineses convivem com outra praga ecológica, a poluição das águas por algas tóxicas. Há vários anos, as marés vermelhas, formadas por essas algas, ocupam vastas áreas do litoral chinês, reduzindo drasticamente a pesca e afugentando os turistas. Mais conhecidos pela opinião pública são os atropelos criminosos da pseudofarmacopeia chinesa, que em nome de virilidades e afrodisíacos vão dizimando os rinocerontes para lhes extrair apenas os cornos, sobretudo os pequenos rinocerontes da ilha de Borneo, que já são menos de 100 indivíduos. Os cavalos marinhos também são perseguidos, capturados, mortos, macerados para os mesmos fins egotistas de uns quantos finórios ricaços que querem manter a potência sexual, estando-se nas tintas para os outros seres vivos. As florestas nas ilhas de Borneo e de Sumatra têm vindo a desaparecer olhos vistos. As principais razões são o negócio do óleo de palma, a expansão humana e fogos destruidores. Assim, os orangotangos, designação autóctone que significa homens da floresta, e os macacos narigudos, entre outras espécies, veem o seu habitat a ser destruído. Os poucos animais existentes padecem de falta de alimentos, de espaço vital e de stress traumático. Grupos de proteção às espécies em perigo fazem o que podem e o que não podem. Eles tentam, sobretudo, consciencializar as populações relativamente ao valor dos animais selvagens. Existem programas de conservação das espécies e muitos apoiantes desta causa quase perdida. Quase perdida porquê? Como tenho vindo a dizer noutras emissões, o eterno problema é o capitalismo brutal e grosseiro que despreza os valores éticos e estéticos. Ganhar dinheiro à custa da destruição dos pulmões do planeta Terra e da extrema miséria das populações nativas tornou-se a realidade cotidiana. Tudo com o aval dos grandes capitalistas e de muitos políticos corruptos. O caso flagrante da floresta amazónica tem sido um cavalo de batalha para todos os que prezam um planeta saudável e que gostariam de deixar às gerações vindouras um legado positivo em termos ambientais. Em nome da criação de gado, fonte poluidora do planeta devido às emissões de gás metano, muitos hectares de floresta desapareceram. A indústria madeireira também tem ajudado à festa, chacinando árvores, flora, ecossistemas que existiram durante milhares de anos. Não podemos ficar quietos e mudos ao sabermos que o meio natural está a definhar todos os dias. Toda a gente tem de ser alertada, sensibilizada e ensinada a lutar por um mundo melhor. Terminamos esta rúbrica com São Francisco de Assis, um ecologista avant la lettre, verdadeiro amigo da natureza e dos animais. A proximidade de São Francisco com a natureza foi sempre a faceta mais conhecida deste santo. Fioretti, Pequenas Flores em italiano, é uma coleção póstuma de contos populares sobre este santo. Certa vez, ele viajava com os seus irmãos monges e ex, que viram ao lado da estrada árvores lotadas de passarinhos. São Francisco disse aos companheiros: aguardem por mim enquanto eu vou pregar aos meus irmãos pássaros. Os pássaros cercaram-no, atraídos pela sua voz. Nenhum deles voou. São Francisco disse o seguinte: meus irmãos pássaros, vocês devem muito a Deus, por isso devem sempre e em todo lugar louvá-lo, porque ele vos deu a liberdade de voar pelo céu e ele vos vestiu. Vocês nem semeiam nem colhem, e Deus alimenta-vos e vos dá rios e fontes para a vossa sede, montanhas e vales para abrigo e árvores altas para os vossos ninhos. E embora vocês nem saibam descer, Deus vos veste e as vossas crianças, pois o Criador vos ama grandemente e vos abençoa abundantemente. Outra lenda do Fioretti diz que na cidade de Gubbio, onde São Francisco viveu durante algum tempo, havia um lobo terrível e feroz que devorava homens e animais. São Francisco teve compaixão pela população local e foi para as colinas procurar o lobo. Porém, o medo ao animal que todos sentiam fez com que todos os seus companheiros fugissem. Mas São Francisco continuou, e quando encontrou o lobo, fez o sinal da cruz e ordenou ao animal para vir até ele e não ferir ninguém. Milagrosamente, o lobo fechou as suas mandíbulas e colocou-se aos pés de São Francisco. Irmão lobo, tu prejudicas muita gente nestas paragens e fazes um grande mal, disse São Francisco. Todas estas pessoas te acusam e te amaldiçoam. Mas, irmão lobo, eu gostaria de fazer a paz entre ti e estas pessoas. Então Francisco conduziu o lobo para a cidade e, cercado pelos cidadãos assustados, fez um pacto entre eles e o lobo. Porque o lobo tinha feito mal pela fome. A obrigação da população era alimentar o lobo regularmente e, em retorno, o lobo já não os atacaria aos rebanhos deles. Desta maneira, Gubbio ficou livre da ameaça do predador. Também se conta que, quando Francisco agradeceu ao seu burrinho por tê-lo carregado e ajudado durante a vida, o animalzito chorou. O exemplo de amor aos bichos e à natureza por São Francisco de Assis tem ao longo de séculos granjeado a simpatia e a solidariedade de toda a gente, seja ela cristã ou não. São histórias singelas, mas muito importantes na ajuda da definição do grande objetivo global dos seres humanos. Temos o dever ético e moral de proteger o que nos é querido. Nós somos apenas uma parte da natureza. E não somos a mais importante. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Mais uma vez, por aqui tivemos Ondina Pires com o Vox Hertz, como acontece todos os meses na Orelha Extra. Esta é ainda a primeira das duas horas. depois do ano passado nos terem dado o excelente Seeking Love, os Bare Wires de volta este ano com o novo trabalho que se intitula Cheap Perfume. Desta vez ficamos com Sweet Little Stranger. Continuamos ainda com o rock and roll e do bom, no caso o álbum homónimo estreia para os Night Beats através de Trouble in Mind Records, o tema Puppet on a String. Parte da Orelha Extra com um álbum estreia para os Night Beats e até o fim a sempre fantabulástica Gillian Welch, o novo The Harrow and Harvest. I see.

bother from the black and clouds wreck in the firmament, destroying our argument about the temperature and the time. I'll tell you a story before we play this last song from Palo Santo. This record is all about the life and death of Nico, the singer. And when we were in Berlin, I guess about a year ago, on my birthday, I decided we were going to go try to find her grave, which she's buried in, what's it called? Grunewald Cemetery, over by the Waldsee, in south of the Devil's Mountain. And it's a little tiny cemetery in the middle of the forest. There's a path going to it. And we were... Thor, did you go? Were you with me on the trip? It was, there was snow on the ground, and there were these big woodpeckers flying around in the trees. And we finally got to this little cemetery, and we looked around. It was exactly where she was supposed to be buried. It was very small. I mean, it was probably about the size of this room, if not smaller. And I looked for about 45 minutes and could not find her. And we had to go back. So I was a little bummed out about that. But then the more I thought about it, the more I thought about how it was kind of appropriate. She was always sort of missing, and it seemed fitting to have looked for her and not found her. Otario, lost in your own accord, I found my heart, pulled it up by its root, and said it was, if I live or I die, I'm free again, and I was free. I came out of spaces inside of me, the winds that blow leaves in the almond tree. Would grow by the road, pushed with light and with snow, and I would ride as far as it goes. disco só de edição digital através do sítio da internet da banda são o Shearwater ao vivo e certos do concerto de 3 horas que deram de apresentação da Highland Dark Trilogy com os álbuns Paulo Santo, Rook e The Golden Archipelago em 15 de janeiro de 2011 na Central Presbyterian Church em Austin, Texas, Estados Unidos da América. Chama-se The Highland Ark Live, o Shearwater, no início da segunda e última parte de Orelha Extra, com os temas Hail Mary, Going Is Song e Lost Boys. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense, e a partir deste sábado, entre as 21 e as 23, também na Rádio Porto Alegre, 100.5 e 104.5 FM. Continuamos agora, ainda nos registros discográficos ao vivo, no caso, o sírio Omar Soleiman. um velho conhecido nosso aqui nestas duas horas de rádio, Sírio Omar Soleiman, agora de volta num álbum gravado ao vivo em diversos concertos cá pelo Ocidente, por isso mesmo chama-se Aflat Garbia, de Western Concerts, e este abre aqui o disco, o tema Aram, é mais um lançamento da excelente e poderemos considerar já a histórica editora norte-americana Sublime Frequencies. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. E falamos da editora Sublime Frequencies e um dos seus dois responsáveis, Alan Bishop, também faz música de excelente qualidade, assina como Alvarius B. Gonna take a time out, but I only got one left. The shelter sometimes gets old. Gotta leave the farm. Down home I'm coming up to meet the well-known stranger. Compromise so obvious. No need to sense danger. Let me introduce you to the well-known stranger. It's time we've been acquainted. You to the well-known stranger. Bishop, aliás, Alvarius B, o último longa duração Baroque Primitive, e desta vez a escolha recaiu em Well Known Stranger. Daqui a mais uns minutos dá-se o regresso com uma semana de atraso de Francisco Ribeiro e o Espalha Brasas. Entretanto, ficamos com Jaunty, o álbum através da Sunstraw, Twirly Gig. Do álbum estreia Twirly Gig, Night Shift in Blue. E de seguida, agora sim, o Espalha Brasas, edição 12. Sound! Sound! In case case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Mais uma emissão do Espalha Brasas e hoje existe um novo fogo para os seguidores do velhinho R&B, que muito mal tem sido associado às purgas editoriais de massas que nos atacam todos os dias os ouvidos. Novas luzes aparecem com Nick Waterhouse, que iluminou todo este ano de 2011, e fê-lo só com dois singles apenas. O primeiro, gravado nos estúdios Gold Star, onde Phil Spector e os Beach Boys também gravaram, é composto pelas canções Some Place e Dead Place. Este debut é complexo no R&B selvagem e no abandono dos impulsos mais ruidosos, centrando-se na mistura mais vintage desse R&B, mas com uma produção musical contemporânea. Neste primeiro registro, Nick foi acompanhado por uma banda inventada só para estúdio, os The Turncase, composta por diversos músicos, salientando de entre eles Pedro Uncié Dantian e Matt Correia dos Alalás, uma banda fantástica de Los Angeles, produzida e editada também por Nick. Com este disco, o cantor-produtor atraiu para si comparações próximas com aquilo que saía de editoras de referência no passado, como foram a Cobra, a Excelso e mesmo a Sun Records, e um desses exemplos é o instrumental Dead Place. No segundo single, Is That Clear?, desta vez editado pela Innovative Ledger, a diferença para o primeiro faz-se mais na aproximação de quando a música rock evocava sentimentos e emoções diferentes, centrados na voz e guitarra de Nick, enquanto que do outro lado encontramos uma magistral versão de I Can Only Give You Everything dos Them, que nos transporta para a época da popcorn, fenómeno belga dos anos 70. Não é pretenciosismo meu dizer que muita gente está a perder um dos melhores momentos deste ano e que de certeza, após escutarem estas quatro canções, vão exigir mais para que o reconhecimento possa ser oficialmente validado. A escolha podia ser óbvia porque a primeira canção é sempre aquela que quase sempre nos marca mais, mas desta vez recaiu sobre Is That Clear, o último single de Nick Waterhouse. You should know. I say it once, twice, I say it nice and slow, yeah. Now listen up and listen real close. Words in my mouth that matter the most. I'm gonna write it again, yeah. I tried so hard to get through to you. Let you know, baby, just what I wanna do, yeah. face of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E foi a 12ª vez que Francisco Ribeiro por aqui esteve com o Espalha Brasas. Eu quero dizer que, com a regularidade de um por mês, há já um ano que Francisco nos dá a conhecer muito do garage rock e da música rock psicadélica que se vai fazendo neste século XXI. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Esta é a segunda e última hora. Muitas bandas a fazerem desta pop mais mainstream com esta qualidade por aí, infelizmente. São norte-americanos, chamam-se Sleeper Agent. Este é o seu primeiro longa duração, Celebration, e o tema que por aqui ficou foi Some White Blinds. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. We'll be right back. horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Sexteto mais ligado à música clássica contemporânea, mas que tem acompanhado grupos pop rock, como por exemplo os The National ou Saint Vincent. Este é o seu primeiro trabalho que acabam de lançar, chama-se Beautiful Mechanical, o disco, a banda Y Music. E neste trabalho pediram a vários compositores, a várias pessoas ligadas à música pop destes nossos tempos, como por exemplo Sunlux ou mesmo Andy Clark do projeto Saint Vincent, entre outros, para comporem músicas que vieram integrar depois este trabalho. Ouvimos por aqui o tema criado por Shadow Warden dos My Brightest Diamond. Foi ele a Whistle, a Tune, a Macaroon, o Zai Music. E a propósito do Zai Music, são eles mesmos que acompanham Shadow Warden no último trabalho de My Brightest Diamond, All Things Will Unwind, porque vai ficar desse mesmo disco, Reaching Through to the Other Side, My Brightest Diamond. I can hear a heartbeat. Though I can't see you, I can hear. give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. E ao final destas duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, até ao término por aqui, vamos ainda ficar com Liam Mays e o seu projeto Plush, do álbum de 2002, Fed, que temos andado a destacar. Desta vez mais dois temas, Use Blues e Blown Away. Tchau, fiquem bem. Oh, Was it my mother? Not my mother. Stays invisible. How is it possible to be set free? So long, so long. Guess I'm blowing away. I said so long, so long. Guess I'm blowing away.